sofrer. Se te sentes só e já não tens mais motivos pra viver, para o teu viver, este teu sofrer, eu conheço a solução. Deve a Deus clamar e se entregar e abrir teu coração. Cristo tem.